Solidão machuca, alma fere, dilacera. Em casos prende, em outros libera a fera. Destrói os sonhos e acaba com a vida cega, pra quem não encontra saída. Quebra muralhas como força de cristal. Cria barreiras que resiste a forte temporal. Amargura que dá espaço pro mal. E de repente abala a estrada emocional. Abre feridas que nunca queremos ter, e cicatrizes onde não podemos ver. Gera frieza, mas abre o peito, vai entender. Faz que o sábio venha a perecer. Solidão, mesmo em meia multidão, faz louco aquele que se considera são. Impede o amor e ofusca o brilho. Gera rancor até de pai pra filho. Bloqueia a mente e faz parar de pensar. Trava a garganta até que lhe falte ar. Faz fraco forte anular a esperança. Faz gente grande chorar como criança. Quebra a promessa de tudo passar por cima. Estatuto que invalida qualquer disciplina. Põe de joelho e derruba o pó. Por isso Deus falou, não é bom que um homem esteja só. O choro pode durar uma noite, mas vai acabar pela manhã. Alegria, sei, vai chegar. Não há nada que possa ofuscar, ofuscar a luz do teu olhar. Solidão, prisão pior que Alcatraz. A prisão no entendimento pra obter a paz. Destrói o ego e abaixa a autoestima. Promove baixa em cartaz por cada esquina. Engana os ponteiros e faz o tempo parar. Pra muitos como se nunca fosse passar. Revira a casa, joga tudo pro ar. Deixa com a guarda aberta pro snap atirar. Sem piedade, remove toda a estrutura. Torna a felicidade uma perda prematura. Limita o alcance entre Deus e o ser humano. Abre caminho pro pensamento insano. Suprimento que faz mal pro coração. Retarda o batimento, acelera a depressão. Intimida o sono e deleta o paladar. Pra que a pessoa não consiga se alimentar. Desmonta o fundamento de uma vida inteira. Tira a razão, procedimento que destrói carreira. Sem segmento, torna tudo perdido. Coloca face a face com o pior inimigo. Modificando a forma de agir. Trazendo choro pra quem não consiga sorrir. Deixa sem prumo, sem rumo, digno de dó. Por isso Deus falou, não é bom que um homem esteja só. O choro pode durar uma noite, mas